Ótica Nacional, na Doutor Felipe Vita, 1430. Telefone 0-15-3565-1621. Ótica Nacional, tradição e qualidade. Rádio São João Batista FM 107.1. Atenção! Na Carvalho Produtos Agrícolas, o produtor rural encontra tudo o que precisa. Produtos para nutrição animal, adubos, sementes de pastagem, desde a estufa até a colheita, defensivos, jardinagem, produtos veterinários, implementos agrícolas e muito mais. Madeiras tratadas, arames lisos e farpados. Temos também produtos para piscina e diversos produtos para casa e lazer. Só que tem 26 anos de tradição pode oferecer os melhores preços. Carvalho Produtos Agrícolas, Rua Frei Pacífico de Monte Falco, 635, Centro Itaporanga, São Paulo. Telefone 0-15-3565-1166. Rádio São João Batista FM 107.1. 13 horas e 42 minutos. São João Batista FM 107,1. Treze horas e 49 minutos. Dia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 13 horas e 52 minutos. O homem louva a Deus quando segue a voz que o chama. Deus chama a todos e sua voz se faz ouvir já na alma da criança. A Ordem Cisterciense surgiu em 1098, fundada pelos santos Roberto, Alberico e Estevão. Ao 5 de agosto de 1936, chegavam a Itaporanga, São Paulo, o primeiro grupo de monges liderado por Dom Atanásio Merkle, vindos de Rimerod, na Alemanha. Jovem, se você sente chamado a servir e seguir os passos de Jesus, entre em contato conosco pelo e-mail vocacionados@abadiaitaporanga.org.br ou pelo telefone 15-3565-3544. Venha fazer parte desta família. Alvorada Sertaneja. As melhores do homem do campo. De segunda a sábado, às 5 da manhã. Rádio São João Batista FM 107.1. Boa tarde. É um prazer estar com você. Treze horas e 58 minutos. Vai se entregar pra mim. Cento e 107,1 FM, Rádio São João Batista, a sua melhor companhia. Quatorze horas e 5 minutos. Boa tarde. É um prazer estar com você. Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 14:12. Funerárias Bom Jesus, a melhor e maior rede de funerárias da região, com o Plano Familiar Bom Jesus, o único que cobre 1.000 quilômetros rodados. Você e sua família ficam assegurados. Venha conferir. Atendemos pelos telefones 0-15-99789-9101 e 99684-1572. Funerárias Bom Jesus, presente nos momentos mais difíceis. Moda vestindo qualidade e ainda por um preço super especial é fácil. Sirgon é o nome da moda de confecções para todas as idades. Variedade em confecções para todos os estilos, linha masculina, feminina, infantil e country. E confecções. A verdadeira loja do povo. Rua 7 de setembro, 1523, Itaporanga. Já pensou em contratar uma internet de alta velocidade com planos que cabem no seu bolso? A TX Fiber Telecom enlouqueceu. Isso mesmo, enlouqueceu. Planos a partir de 200 megas com instalação Wi-Fi e roteador incluso. Pensa que acabou? A TX Fiber Telecom agora também é TX Fiber TV. Contratando um de nossos planos novos, você ganha de cortesia mais de 50 canais de TVs abertos para você assistir com sua família pelo celular, computador ou TV de onde você quiser. TX Fiber Telecom é muito mais que internet. É um universo digital de possibilidades. Consulte nossas ofertas. Aproveitem, é por tempo limitado. Para mais informações, ligue 14 99797-6625, 014-3500-9829, WhatsApp 014 99814-8323, ou pelo site www.txfiber.com.br ou visite um de nossos escritórios. Venha evangelizar com a gente, tornando-se sócio pelo boleto bancário, enviando seu endereço, o seu CPF e o seu nome completo pelo WhatsApp 0-15-996-125564 ou pelo depósito bancário Banco Sicredi 748, agência 0753, conta corrente 34725-6, Rádio Itaporanga Limitada. Desde já agradecemos a sua generosa contribuição. Rádio São João Batista, evangelizando com você. Rádio São João Batista FM 107.1. 14:15. Rádio São João Batista. Dia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 14h25. A nossa cidade está enfrentando um dos piores momentos. Medidas estão sendo tomadas que afetam a economia. Tudo para preservar o maior patrimônio, a vida. Colabore com a proteção da sua família. Evite aglomerações. Seja prudente. Use máscara. Se você ama a sua vida e da sua família, previne-se. Uma campanha. Amor ao próximo. Auto Posto Monte Falco, Rua 21 de Abril 931, Itaporanga, São Paulo, 3565-1387. Abastecimento, lubrificação e troca de óleo. Gasolina comum e aditivada de procedência. Rádio São João Batista FM 107.1. 14h26. É um prazer estar com você. Toda calma para os nossos netos a respeito de uma noite com tanta gente numa energia tão bacana, chovendo e não importa, rock and roll brasileiro na veia. Vamos nessa, rapaziada! Meu amor! 14h34. Por toda essa vida e outras que virão. Confira a sua sintonia. 107,1 FM. Rádio São João Batista. Itaporanga, São Paulo. João Batista, 107,1 FM. A Abadia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 14h40. Autopeças Gabriel, peças e acessórios em geral, rolamentos e correias automotivo e industrial. Autopeças Gabriel, Rua 15 de Novembro, 794. Telefone 15-3565-1299. À vista com descontos especiais ou nos cartões. Fale com seu Hamilton e boas compras. Rádio São João Batista FM 107.1. Casa de Carnes e Mercado 3M, a qualidade ao seu alcance. Atenção, pense nisso, a qualidade da carne não é um luxo para poucos, mas sim uma necessidade para todos. Por isso trabalhamos com carnes 100% inspecionadas, o melhor para sua família. Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1304, em frente ao Jardim. Telefone 3565-1210. Telefone WhatsApp 015-997-05-9402. Entrega a domicílio. Casa de Carnes e Mercado 3M. Olá, você está procurando um contador? Lopes e Lopes Contabilidade oferece a você escrita fiscais, microempreendedor, contratos, bloco de produtor, abertura de firma, encerramento de firma, ITR, Imposto Territorial Rural, e IR, Imposto de Renda. Estamos credenciados para emissão de cartão digital, modelo e-CNPJ e e-CPF, sob a responsabilidade do Gilberto. Venha conferir. Rua 15 de Novembro, número 829, Centro Itaporanga, São Paulo. Telefones 0 operadora 15 3565-1183 e 3565-1185. Lopes e Lopes Contabilidade. Atenção! Na Carvalho Produtos Agrícolas, o produtor rural encontra tudo o que precisa. Produtos para nutrição animal, adubo, semente de pastagem, desde a estufa até a colheita, defensivos, jardinagem, produtos veterinários, implementos agrícolas e muito mais. Madeiras tratadas, arames lisos e farpados. Temos também produtos para piscina e diversos produtos para casa e lazer. Só que tem 26 anos de tradição pode oferecer os melhores preços. Carvalho Produtos Agrícolas, Rua Frei Pacífico de Monte Falco, 635, Centro Itaporanga, São Paulo. Telefone 0 operadora 15 3565-1166. Rádio São João Batista FM, 107.1. 14 horas e 43 minutos. Boa tarde. É um prazer estar com você. Dia Nossa Senhora de Santa Cruz informa a hora. 14 horas e 51 minutos. Você ouve aqui na Rádio São João Batista todos os dias, segunda a sexta-feira, a hora do Ângelus, às 18 horas. Cada dia, um monge aqui levando até você a mensagem do amor, da palavra de Deus, rezando com Maria e com você, amigo ouvinte. Quatorze horas e 52 minutos. Marque a sua sintonia. São João Batista FM 107,1. De sentimentos que eu não pude acreditar. Zote 2. Em 5 segundos começa a Hora da Misericórdia, com o padre Reginaldo Manzotti, o Terço das Santas Chagas. Ao viverem melhor, programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança.